E eles, aonde estavam? Neste bico escuro. Todos nós pensávamos que já tinha acabado, mas não. Aqui, neste local, um tiro estava apenas começando. Na rua escura, polícia chefe alerta. A porta do carro da rota estava quase aberta. O silêncio toma conta daquela noite fria. Enquanto três garotos passavam agonia, não deviam, mas estavam com muito medo. Diziam para o outro, pois morrer ainda é cedo. E o segredo se escondia na mente de um guarda, que nunca pensou em honrar a sua farda na intenção de covardia. Eles o batiam enquanto suas mães em casa sofriam. E diziam a seus filhos rezar para Deus. Imploravam com medo todos os pecados seus. Mas não adiantou, eles estavam quase mortos. Diziam para o guarda, pois dinheiro tem o povo. É, então tu manda moeda, ah, é. E é por isso que eu julgo me desfiz. Nada pode me parar. Todos apanhavam naquela noite fria. Teus pais, teus irmãos passavam agonia. Viajavam numa noite de crueldade. Não importavam sua dor, só existia piedade. Mas os policiais não queriam nem saber. Batiam, baleavam simplesmente por prazer. Naquele beco escuro onde não podia ver. Estavam todos chorando com medo de morrer. Foi quando de repente um tiro se escutou. Muito sangue, muitas mortes por ali se espalhou. Filhos da puta cometores de cabeça. Policiais demonstrando tantos pessoas. Corpos mutilados, jogados em um lixo. E é por isso que eu julgo me desfiz. E é por isso que eu julgo me desfiz. Apanhavam naquela noite fria. Teus pais, teus irmãos passavam agonia. Viajavam numa noite de crueldade. Não importavam sua dor, só existia piedade. Mas os policiais não queriam nem saber. Batiam, baleavam simplesmente por prazer. Naquele beco escuro onde não podia ver. Estavam todos chorando com medo de morrer. Foi quando de repente um tiro se escutou. Muito sangue, muita morte por ali se espalhou. O garoto percebeu que era sua hora. Perguntou a si mesmo, o que eu faço agora? O guarda ansioso com sadismo apontou a arma pra cabeça e um tiro disparou. Mano, sei que problemas você tem demais. E é por isso que eu julgo me desfiz. E é por isso que eu julgo me desfiz. E é por isso que eu julgo me desfiz. E é por isso que eu julgo me desfiz.